terceira revelação. Vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita o nosso consolador. É a doutrina espírita o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai, o porquê da vida, da morte, das dores. Aí nasce a... bom dia mesmo, ouvintes da Rádio Sanhauá. Eu aqui, Jair Herculano, você e ouvinte juntos, vamos nesta manhã de domingo, linda, maravilhosa, do dia 11 de janeiro de 2009, para mais um programa nas Ondas do Consolador. Um programa que promete ficar com você até as 12 horas, onde nós teremos música, notícia, entrevista, debate e o melhor de tudo, que é a nossa companhia. Nós juntos vamos fazer uma manhã mais agradável do que nunca. Portanto, nós estamos felizes por estarmos de volta e nós queremos aqui também dar bom dia aos nossos amigos da equipe. Bom dia ao nosso Marco Moura, que está aqui na técnica dando aquele show conosco, como sempre, e aqui comemorando a volta da nossa amiga Olívia Ferraz, que esteve um pequeno período ausente, mas está de volta, graças a Deus. Bom dia, Olívia Ferraz. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia, meus colegas de trabalho. Bom dia a você, ouvinte. Um bom dia muito carinhoso, sabendo que faltei para os dois domingos, mas com o coração pertinho de vocês. E aproveitando o ensejo, desejando um feliz 2009, com muitas bênçãos e realizações. É isso aí. E o nosso programa... aí inicia com aquele, o nosso primeiro bloco, como de sempre, trazendo umas boas notícias e uns bons comentários, uma boa crônica para você. Editorial. O editorial de hoje tem como título O Melhor Remédio, da autoria de Jair Herculano, na voz do próprio Jair Herculano. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente. Há dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. O autor Chico Buarque, nesta peça musical, retrata bem o cotidiano do povo brasileiro. Foi assim que, em certa manhã de sábado, eu acordei com algo muito ruim dentro de mim. Um sentimento de desvalor, de subestima, que estava alimentando uma tristeza indescritível dentro do meu ser. Era a visita da autodepreciação, a irmã gêmea da famosa depressão. Então pensei, não posso deixar que este sentimento destrutivo cresça dentro de mim. Tenho que reagir imediatamente. Aí tomei uma decisão. Resolvi ser luz. E diante desta decisão, perguntei, o que devo fazer para virar este jogo? Elevei meu pensamento ao alto, fiz uma prece e a resposta não se fez esperar. É simples, pensei. Vou me tornar grande para os pequeninos. Isto é, vou ao encontro da dor. Procurei fazer uma visita a um lar de idosos. Naquela manhã, à minha chegada, senti algo como se fosse um refrigério para a minha alma. Aqueles rostinhos embelezados por um sorriso de quem já me aguardava, provocaram-me uma saudação principesca. Aqui, um sorriso de dentes perfeitos. Ali, um sorriso desdentado. Mas o mais importante é que as salvas de palmas juntavam-se às risadas, dando-me as mais sinceras e efusivas boas-vindas. Comecei a me sentir o tal. Em seguida, os abraços passaram a fazer parte da recepção de todos e o calor humano passou a se sentir naquele ambiente festivo. Todos me disputavam o aconchego. Todos queriam conversar um pouco comigo. Como bom ouvinte, passei a sentar-me junto de cada um, sendo um de cada vez, emprestando-lhes os meus ouvidos, os quais passaram a relatar as suas histórias de vida para mim, as mais comoventes. Convidei-as para cantar e iniciamos um show de talentos. Todos cantavam e dançavam e a festa se fez. A partir de então, passei a desfrutar da amizade sincera de especiais criaturas. E o que é mais importante, percebi que elas me adoravam. Tudo de graça. Enfim, a minha presença era um verdadeiro motivo de alegria para todos. Em dado momento, comecei a refletir como é fácil acendermos uma luz no caminho das pessoas. É só querermos. Não é preciso termos dinheiro, darmos presentes, levarmos doces ou salgados. O mais importante é estarmos presentes e fazer melhores os momentos de dor das pessoas que sofrem, material ou moralmente. Isto me faz lembrar de uma história que diz mais ou menos assim. Certa vez, dois homens muito doentes dividiam o mesmo quarto da enfermaria de um grande hospital. O cômodo era bem pequeno. Nele havia uma janela da qual era possível observar o exterior. Como parte do tratamento, um dos homens tinha permissão para sentar-se na cama localizada perto da janela. O outro, contudo, tinha de passar todo o tempo deitado de barriga para cima. Todas as tardes, o homem perto da janela passava o tempo descrevendo o que ocorria no lado de fora. Da janela, segundo ele, era possível enxergar um parque onde havia um lago no qual nadavam patos e cisnes. Também havia crianças que iam atirar-lhes pão e colocar na água seus barcos de papel. O outro se deliciava com as suas narrativas. Você deve procurar ficar bom logo para poder desfrutar desta maravilhosa paisagem, dizia o doente da janela. Na tarde seguinte, havia novidade. É que muitos jovens enamorados caminhavam de mãos dadas entre as árvores, perto de flores e gramados, nos quais as crianças jogavam bola, descrevia o doente da janela. Você deve procurar ficar bom logo para poder desfrutar desta maravilhosa paisagem, dizia ele. Na tarde posterior, ao fundo, atrás da fileira de árvores, avistava-se o belo contorno dos prédios da cidade. É um quadro digno de moldura, dizia ele. E completava, você deve procurar ficar bom logo para desfrutar desta maravilhosa paisagem. Certo dia, o doente contou que uma criança quase caíra no lago e que as garotas estavam bonitas em seus vestidos de verão. O homem deitado ouvia as novidades todos os dias e comentava com o outro, ah, eu estou dando tudo de mim para poder sair dessa situação e poder apreciar esta maravilhosa vista que você me traz todos os dias. Pela riqueza dos detalhes, ele podia imaginar com perfeição que logo ali, ao seu lado, havia um paraíso para ser apreciado e se esforçava a cada dia para poder gozar daquele privilégio e a cada dia sua saúde melhorava. Certo dia, receberam uma ótima notícia. A partir do dia seguinte, disse o seu médico, não precisaria mais ficar de barriga para cima. Iria começar a caminhar pela enfermaria e tudo mais. Sua alegria foi imensa. Comentou com um colega da janela, que bom, a partir de amanhã também vou poder vislumbrar esta maravilhosa vista que você desfruta todo dia. Que bom, disse o colega da janela. Infelizmente, naquela mesma noite, o colega da janela veio a falecer. É que a sua doença era mais grave do que a do outro, e ele percebia que seu estado piorava a cada dia. No dia seguinte, apesar de triste com o desencarne do companheiro, ele pediu ao enfermeiro para trocar de cama e ocupar a cama que antes fora ocupada por aquele querido amigo, pelo que foi atendido. Ao ver-se sozinho, ele apressou-se em abrir a janela do aposento e assim o fez. Ao abri-la, contudo, um ar de perplexidade tomou conta do seu ser. Ao lado da janela havia apenas um muro alto, servindo de divisória entre o seu prédio e o do vizinho. Foi aí que veio perceber a força que aquelas narrativas lhe proporcionavam, incentivando-o diariamente a continuar lutando pela vida a cada minuto, a cada segundo, e que o seu colega de infortúnio tinha um grande propósito: ser a luz do seu caminho. Quando tudo parecer sombrio em sua vida, ser luz, eis o melhor remédio. Sonhar

A Constelação Familiar é o título do seminário que ele realizará na Federação Espírita Paraibana nos dias 17 e 18 deste mês. Você poderá participar adquirindo a obra do mesmo nome psicografada pelo Divaldo, ao preço de R$ 30. Este evento marcará o 93º aniversário da Federação Espírita Paraibana. Adquira já a obra na livraria da Federação e garanta a sua presença. Agende-se já. Vem aí o Enesp 2009, Encontro Espírita da Paraíba, de 21 a 24 de fevereiro de 2009, durante o Carnaval, na Federação Espírita Paraibana. O Espiritismo na Contemporaneidade será o tema do evento. Participação de Nestor Mazotti, Maria Uni, Frederico Menezes, Geraldo, Ana e Anete Guimarães. Inscrições e informações na Secretaria da Federação pelo telefone 3221-3590. Amor, Alimento das Almas será o tema do 36º MIEP, Movimento de Integração do Espírita Paraibano, que será realizado nos dias 21 ao dia 24 de fevereiro no Centro de Convenções de Valdo Pereira Franco, em Campina Grande. O evento contará com a participação de Frederico Menezes, Nestor Mazotti, presidente da Federação Espírita Brasileira, Nazareno Feitosa, Severino Celestino, Spencer Júnior, Sérgio Lopes, Cibele, Flávia, Técio Landoli e Joedla Rodrigues. Para maiores informações, ligue em Campina Grande, 3333-2598 ou 9972-4283. Da arte. Na hora da arte, inicial dessa manhã, você vai ouvir uma ciranda gostosa, a ciranda da paz. É do CD O Tom da Paz, com o grupo Acorde, aquele ritmo bem brasileiro, bem pernambucano. Ouça esse deleite. Ciranda, que mostra de amor nessa troca de mãos, quanta liberdade entre corações, quanta alegria em todas as ações. Espera de modificarmos nosso universo, de eternizar esperanças em versos, mostrar que o homem é capaz de amar. Uma nos dá na beira da praia descalços, o sol ilumina as manhãs em cantos de luzes no ar. O sol ilumina as manhãs em cantos de luzes no ar. A vida é mais bela olhando pra ela, de uma varanda, descendo as dunas, andando na areia, numa caravana. A vida é mais bela olhando pra ela, de uma varanda, descendo as dunas, andando na areia, numa caravana. Ciranda, cirandeira, quero ver passar nas praias de Alema ou em Itamaracá. ciranda, cirandeira, quero ver passar nas praias de Alema ou em Tamaracá. Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Sanhauá é hora certa. Em João Pessoa, precisamente 10 horas e 31 minutos, estamos aqui de volta. Agora contamos com o bom dia especial de Islã Nascimento. Bom dia, nossos ouvintes que nos escutam aqui nas Ondas do Consolador da Rádio Sanhauá. AM, todo domingo às 10 horas até o meio-dia, falando para você sobre temas que tocam realmente a nossa vida, tocam a nossa mente, nosso coração. Falamos de Jesus, falamos de Espiritismo, falamos de tolerância. E hoje nós temos muitos assuntos para conversar aqui. Vamos falar de Divaldo Pereira Franco, que estará nos honrando com a sua visita na semana que vem, no sábado e domingo, através de um seminário. Falaremos um pouco sobre mediunidade, que é um tema que sempre está nos instigar a humanidade, a mediunidade que está sempre presente na humanidade. E falaremos de temas que vocês podem também entrar em contato conosco através dos telefones. Nossos telefones estão em poucos momentos vão ser abertos para que vocês possam entrar em contato. Daqui a pouco a gente oferece os telefones, por enquanto nós vamos fazer nossas introduções, mas aqui também temos o nosso e-mail. Vocês podem entrar através do message nas ondas do Consolador. Anota aí o endereço do nosso e-mail, nas ondas do Consolador 1@hotmail.com, onde você também pode mandar mensagens, fazer perguntas e interagir ao vivo conosco através das ondas da internet. Sim, e além das ondas da internet, você também pode entrar em contato conosco via telefone, através dos telefones, dos números de Assanhauá. Vai agora informar. São eles. Ligue 3249-2020 ou 3249-2002. Rádio Sanhauá, 1280 kHz, a mais potente da Paraíba. Olha, nós queremos dizer a você, ouvinte, que esse editorial que você ouviu e tantos outros, você poderá encontrar, se deleitar através do livro Nas Ondas do Consolador. Este livro está à disposição nas livrarias da cidade, além da Federação Espírita Paraibana, ali na Bento da Gama. Você também pode encontrar na livraria Prefácio, no Shopping Tambiá, e na prefácio lá do Mag Shop, também na Livraria do Luiz, na Praça 1817, na Livraria Almeida, no Shopping Sul, na Clips Papelaria e Presentes, ali no Shopping Máximo, na Torre, e também se pode encontrar em outras livrarias, como, por exemplo, nas livrarias das Casas Espíritas, ok? Então você pode adquirir o livro ao preço de R$20 e estará se deleitando e contribuindo com este programa. Nós queremos dizer também que esses 30 minutos iniciais do programa teve o patrocínio especial do MG Composto Caseiro Multimistura. Agora, o MG Composto Caseiro Multimistura ampliou a sua linha de produção. Além da multimistura original, você poderá encontrar a nova linha de produtos do MG Composto Caseiro em embalagens separadas. São elas: farinha de linhaça, farinha de girassol, farinha de gergelim, farinha de soja e farinha de milho. Tudo natural. Você encontra nos supermercados, nas mercearias e farmácias de produtos naturais. Telefone? Telefone 8847-1214 e 3235-1214. Repetir? Pois não. 8847-1214 e 3235-1214. Então, você pode fazer o contato direto e adquirir já o seu MG Composto Caseiro Multimistura. Podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o certo a seguir. Sob a ótica espírita. Sobre a ótica espírita dessa manhã, nós vamos falar de uma coisa muito interessante. É que as revistas especializadas estão dando muita ênfase nos últimos meses. Aliás, isso já vem há algum tempo, não é, Isla? Mas ultimamente, olha, a coisa pegou. Olha, a revista Isto É fez uma reportagem especial sobre médiums. É reportagem de capa. E ela diz o seguinte: médiuns, a ciência comprova que o cérebro deles é diferente. Outro item: por que algumas pessoas desenvolvem esse dom? A revista, essa é a revista, Isto É. A revista Super Interessante também traz em sua capa, em matéria de capa, também médiuns. Eles são capazes de desenvolver crime, de desvendar crimes misteriosos? Outra interrogação: cirurgias espirituais realmente funcionam? Mais outra interrogação: o que a ciência tem a dizer sobre a mediunidade? Então, ouvinte, olha, é algo que a gente, volta e meia, nós vamos ter que voltar a esse programa, falar desse assunto, porque realmente é um assunto super palpitante. Acontecem aí pesquisas, acontecem mil coisas dentro da linha científica, e nós temos um prazer imenso de responder, de esclarecer tudo sobre a ótica espírita, para que realmente você a cada dia se esclareça e tire de si esse tabu de que mediunidade é coisa de espiritismo. Será que é mesmo Islã Nascimento? Mediunidade, quem inventou a mediunidade foi o espiritismo? Isso aí na sociedade todo mundo vai dizer: esse negócio é conversa de espírito, é conversa de espiritismo. Na realidade, o espiritismo diz o seguinte, já que o espiritismo, ele não inventou a mediunidade, mas ele estuda a mediunidade na sua profundidade. E o espiritismo diz que já que é uma característica inerente ao homem, a mediunidade, essa capacidade de manter uma comunicação com o mundo invisível, com o mundo dos espíritos, é uma capacidade inerente ao ser humano. Desde que o homem é homem, desde que o homem adquiriu a capacidade de comunicação, ele tem a capacidade de se comunicar com os espíritos, os desencarnados. E isso é bem patente, Jair, na própria história da humanidade. Se você pegar livros de milhares de anos atrás, você vai ver relatos de homens que conseguiram manter contatos regulares com os espíritos. A própria Bíblia, ela está florida. A própria Bíblia está florida de passagens. Muitas vezes, essa comunicação não é bem entendida, porque, como eu lhe disse, apenas o Espiritismo se aprofundou no estudo para tentar entender que comunicação era essa. Islã, você pode citar para o público ouvinte alguma passagem na Bíblia que esteja patenteada à mediunidade? Jair, são várias passagens. Eu me vem na mente aqui algumas passagens. No Velho Testamento, os fenômenos de efeitos físicos são grandes, né? Por exemplo, Moisés. Como foi? Moisés, a própria o recebimento dos 10 mandamentos de Moisés, quando ele relata na Bíblia que Deus escreveu na tábua, né, na pedra. Na pedra mesmo, né? Através de fogo. Uhum. Os 10 mandamentos. Para nós que estudamos esses fenômenos de efeitos físicos, que é um tipo de mediunidade, é um dos tipos de mediunidade, porque há vários, e Moisés era um médium, um grande médium, um profeta, um homem que tinha capacidade de comunicar-se com o mundo invisível, ele também tinha o dom. O dom não, porque não é um dom, ele tinha a habilidade, capacidade. A capacidade de mediunidade de efeito físico. E essa mediunidade de o fogo queimar uma rocha e enviar uma mensagem escrita, nós chamamos, os estudiosos da mediunidade, de pirografia. Escritura, piro vem de fogo, grafia, escritura através do fogo. Oslan, então veja bem, se dos primórdios da humanidade, Moisés está, segundo a história, a Bíblia, né, 5.000 anos antes de Cristo, não é? Se nos primórdios da humanidade existia já essa capacidade de falar, né, de fenômenos, de escrever com fogo, tá? Então, a pirografia, hoje ainda existem esses fenômenos. Eu não sei se você tem alguma incidência desse fenômeno na atualidade. Olha só, os fenômenos de mediunidade e efeitos físicos, a gente fala sempre que a atividade a comunicação dos espíritos, elas correm através de uma organização. Há necessidade de essas mensagens se tornarem conhecidas e habituais para a humanidade. Quando o homem ele não tinha essa percepção, por exemplo, no início com Allan Kardec, o que chamou a atenção Allan Kardec foi os fenômenos de efeitos físicos das mesas girantes. Naquela época chamava a atenção, porque ainda não se tinha um estudo habilitado desses fenômenos mediúnicos. O que chama a atenção do homem é a impressão física que ele causa, a visão, a audição. Então, esses fenômenos e efeitos físicos são muito mais chamativos, vamos dizer assim. Mas a mediunidade, ela pode ser muito mais refinada. A intuição, por exemplo, né? A psicografia, né? Então, esses fenômenos de efeitos físicos ainda ocorrem, e com certeza estão ocorrendo, inclusive na Paraíba. Aconteceu há alguns anos atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, um caso aqui, se eu não me engano, foi na cidade de Bahia, foi Santa Rita, e o que tornou-se notícia nos jornais televisivos e radiofônicos, enfim, de todo o país, que estavam, tinha uma casa sendo perturbada e as pessoas estavam, apareciam aqui fogo, queimavam, as roupas começavam a se queimar, lençóis, panos de prato, essas coisas. E depois esse caso foi aos poucos se tornando muito popular e as pessoas foram investigar, e no final parece que houve uma certa intenção de tramóia, de impressionismo. No final de tudo, nós espíritas não tivemos oportunidade de estudar esse fenômeno. Até a Federação Espírita Paraibana foi solicitada para foi indicada para dar algum posicionamento a respeito, mas oficialmente não foi convidada. Então, depois foi comprovada a fraude, toda aquela coisa. Você tomou conhecimento desse caso, João? Não, caso não. Você estava ausente. Eu passei uma época muito tempo longe período, da Paraíba, né? Exato. Então, nesse período, houve um fenômeno um suposto fenômeno de pirografia aqui na Paraíba. Mas nós, como estamos falando de mediunidade, nós temos existem muitos tipos de mediunidade, e a gente sabe que é preciso ser espírita para ser médium. É como eu estava lhe dizendo, a mediunidade é uma característica inerente do ser humano. O seu aperfeiçoamento através de estudo da prática da mediunidade requer, como ele disse, um estudo, um treinamento. O espiritismo faz isso. Agora, há outras formas de se melhorar, de se aperfeiçoar essa mediunidade. E aí estão as múltiplas doutrinas e filosofias que tentam aperfeiçoar, dando outras denominações. Uhum. Exato. Olha, existem estudos e as revistas especializadas trazem notícia de que nos Estados Unidos, por exemplo, tem pessoas que se utilizam a própria polícia americana, ela se utiliza de pessoas para desvendar crimes misteriosos. Isto tem a ver com mediunidade, Islã? Exatamente, é uma habilidade, esses dons que podem ser utilizados, inclusive nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, a gente ouve relato na Rússia, na época da Guerra Fria, eles pegavam, eles chamavam de videntes, a denominação não era médium, para tentar descobrir, na Segunda Guerra também faziam muito isso, tentar descobrir os códigos, ver onde o navio estaria, que decisão iria ser tomada por outro país que estava entrando em guerra, e eles usam também na polícia, de uma forma... forense. Há um seriado na Discovery em que uma Discovery Canyon, né? Canyon. Ele é em que uma sensitiva americana, ela existe, ela se presta a desvendar mistérios e crimes. Em auxílio à polícia americana. E esse seriado é uma espécie de documentário. Cada semana passa um caso bem interessante. Não somente esse tipo de utilidade para a polícia, como também já houve casos em que pessoas foram acusadas de crimes que não cometeram, através de médiuns. O morto voltou para dizer que aquele não tinha sido seu assassino. Quer dizer, tirar a pessoa das grades, das cadeias, né, atrás das grades. Você já ouviu falar em casos dessa natureza? Já. E é clássico na história da justiça brasileira o caso do Chico Xavier. Né, em que a justiça, o juiz tinha afinidade com o espiritismo, dizia assim, aceitava a comunicação, ele aceitou num processo judicial uma mensagem psicografada por um morto, né, por um desencarnado, que veio livrar das grades, né, o seu suposto assassino, né? Uhum. É interessante que nesse episódio, o juiz levou em consideração a grafia, não foi? Exato, a grafia é uma das formas de você mostrar a veracidade do documento. Então, o morto vem, escreve, assina, igual, muito semelhante ao que quando encarnado ele estava a escrever. Claro que você imagina um espírito ter que mover a mão de outro, né, através de a energia, mas as características grafológicas são muito semelhantes. Mas esse processo pode, inclusive, trazer alterações da forma de escrever. Claro, que é um espírito escrevendo na mão de outro. Não é você pegar na mão de outra pessoa para escrever. Claro que sua letra vai ficar um pouco alterada. Mas, mesmo assim, houve uma semelhança e ele adotou como sendo do desencarnado. Os próprios peritos, como é que se chama? Grafológicos, né? Eles conseguiram encontrar naquela carta um quê de verdade para... eximir aquela pessoa de cumprir aquela pena. Exatamente, essas informações escritas, que são clássicas na história de Chico Xavier, para uma mensagem pessoal, quando você escuta um familiar seu falando do seu sobrenome, né, dos apelidos que eles eram utilizados, das coisas que aconteceram na vida, isso se torna uma prova pessoal. Mas a partir do momento em que você pega uma escrita, que pega um documento anterior e compara a escrita uma com a outra, isso se torna uma prova não pessoal, mas uma prova cabal e muito objetiva da veracidade da mensagem mediúnica. Provas da mediunidade, para aqueles céticos, eu me lembro que um palestrante, não me recordo o nome, ele falava da felicidade que foi Chico Xavier saber que os espíritos agora estavam se comunicando através de aparelhos eletrônicos. Porque você imagina ele passar vários anos da sua vida falando que via espíritos, comunicava-se com espíritos, mas só ele comunicava-se. E de repente disse que os espíritos agora podem ser vistos na televisão, como de fato está acontecendo na Europa principalmente, através da teletranscomunicação instrumental. E disse que Chico Xavier chora de felicidade. Que ele diz, então era verdade. Tudo que eu falei, através do que eu via, do que eu sentia, agora vocês também podem ver e sentir. A humanidade toda vai ter esse prazer, essa felicidade de saber que o mundo espiritual existe e que ele se comunica, não só através dos médiums, mas agora através de aparelhos instrumentais. Isso é incrível. Né? Isso é uma felicidade no coração de Chico Xavier, foi grande. E ele desencarnou com essa notícia boa. Existe um outro tipo de mediunidade que é muito interessante e que faz muito sucesso. Chama-se a mediunidade de pictografia. Então, você pode dizer para nós o que significa a mediunidade de pictografia? Eu inclusive, presenciei médiuns que vieram do espaço cultural a se apresentar. Pinturas através da mediunidade. Como é que é isso? Eu traduzo numa palavra. É maravilhoso. Você vê sair quadros maravilhosos. Sai quadros da qualidade de que sai numa apresentação dessa, num processo mediúnico desse. O médium, ele se incorpora, ele se absorve, ele pega as informações de um pintor desencarnado e, ao mesmo tempo, com as duas mãos, às vezes com os pés, Ele faz com os pés. Como assim? Ele pega e começa a pintar um ou dois quadros ao mesmo tempo. Dois quadros ao mesmo tempo? Exatamente. E você, isso em dois, três minutos, ele consegue pintar quadros que eu levaria. Acho que eu não conseguiria pintar nessa vida. Eu não consigo pintar em um mês um quadro? É. com uma mão. Como é que é? É uma habilidade incrível. Então, com os pés. Com os pés. Inclusive, eu tenho um quadro desse em casa e foi pintado em 3 minutos. E eu olho pro quadro e digo, que perfeição, que beleza de quadro. É realmente maravilhoso. E isso que chama-se psicopictografia, que é a habilidade de espíritos que têm já em outras vidas, foram pintores, e eles conseguem se apresentar mediunicamente através do médium e promoverem essas obras de arte. Uhum. Além dessa mediunidade de pictografia, existe outro tipo de mediunidade e que nós vamos falar nós temos ouvinte no ar, querem falar no ar, vamos falar com ele, com esse ouvinte. Bom dia. Bom dia. Bom dia mesmo, quem está falando? E aí, Miguel? Quem? Miguel Gonçalo. Ô, Miguel Gonçalo, ah, você pode baixar um pouquinho o som do seu rádio, o volume do seu rádio? Pois não, é porque o nosso amigo Ivan aí disse que na Bíblia está floreado de fenômenos mediúnicos. E na hora que ele falou isso aí, eu abri aqui o nosso evangelho, aqui a Bíblia, e encontrei justamente o anúncio do nascimento de Jesus. Veja que coisa maravilhosa. No sexto dia, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma viagem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome Davi era Maria. Estando o anjo onde ela estava, ou melhor, entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus, e eis que em teu ventre receberás e darás à luz um filho e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. É isso aí. No final dessa citação, disse ela: disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra ou a sua vontade. E o anjo ausentou-se dela. Então, comprovando que nosso amigo Ivan citou, há muitos fenômenos de ordem mediúnica na Bíblia, ou principalmente no Evangelho, né? Então a gente é apenas uma colaboração para que os nossos amigos ouvintes também possam constatar essas palavras que estão sendo ditas aí no nosso programa, na Islândia do Consulado. Muito obrigado, Jair. Miguel. Pois não. Obrigado pela informação, realmente os nossos ouvintes agradecem, corroborando o que nós falamos aqui sobre a existência das comunicações mediúnicas da Bíblia, não é isso, Miguel? Muito obrigado, um bom dia, um bom domingo para você. Obrigado, também para vocês aí, muita tarde, Deus abençoe a todos. Você ouviu Miguel Gonçalo aí, é o ouvinte assíduo do nosso programa. Passando para você, ouvinte, as informações que são muito importantes, não somente a aparição do anjo Gabriel a Maria, mas também o próprio Zacarias, quando foi anunciado a Ana, a sua esposa, que João nasceria, João o Batista, aquele que era a voz que clama no deserto. Quando apareceu um anjo a Ana, informando do nascimento de João Batista, também, isso aí foi um fenômeno, que era um fenômeno mediúnico. Outro fenômeno é quando Zacarias estava no templo agradecendo, e também meio perturbado, porque o filho ia nascer um filho quando a mulher dele tinha mais de 50 anos, já não podia mais procriar. Eis que um anjo, diz a narrativa bíblica, que um anjo apareceu a ele e disse: que te incomoda? Aí ele falou que estava preocupado com esse fato. O anjo disse: pois então tu ficarás mudo, até porque o que vai nascer do ventre de mulher é obra do Senhor, então ficarás mudo até que a vontade do Senhor se faça. E ele ficou mudo, ele saiu realmente do templo mudo, daquela parte que hoje é aquela parte interior do templo, saiu mudo, ninguém mais ouviu o Zacarias falar, até quando João Batista nasceu. Quando João Batista nasceu, ele voltou, a voz dele voltou. Então são fenômenos que acontecem desde aqueles tempos até os tempos de hoje, fenômenos mediúnicos, não somente na vida atual, mas também vem desde o tempo da humanidade.

A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Em João Pessoa, precisamente 11 horas e 4 minutos. Esses 30 minutos especiais foram realmente um patrocínio especial da Clips Papelaria. Clips Papelaria presente fica ali no Shopping Máximo, na rua, na Avenida Juarez Távora, 522. Lá você pode encontrar, além de material para o seu escritório, você também encontra material escolar. Tá na hora da escola, hein? Tá na hora de volta às aulas. Então, volta às aulas é com Clips Papelaria presente, onde você lá encontra todo o material para seu filho no preço melhor da cidade. Além de você também poder utilizar para tirar cópias Xerox, você também pode comprar presentes e você vai ter aquele atendimento especial. São pessoas especiais que lhe atendem com todo prazer, com toda satisfação, que realmente fideliza o cliente. Clips, papelaria e presente. A nova forma de atender é de uma pessoa. É a doutrina espírita, o nosso consolador. O homem quer saber de onde veio, pra onde vai. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. A terceira revelação vem completar a terceira revelação. É a doutrina espírita que Jesus anunciou. É a doutrina espírita, o nosso consolador. É a doutrina espírita, o nosso consolador. Falando de cinema. Hoje, excepcionalmente com Islã Nascimento. O porquê da vida. Hoje estamos aqui substituindo a Fátima Fontes, que teve que se ausentar, viagem. E o que ela sugere para nós aqui, nesse momento do cinema, é um filme que também eu já assisti e também posso sugerir para vocês, que chama-se O Mistério da Libélula. Como eu chamo de dizer Fátima Fontes, não é um filme espírita, né? Realmente espírita, mas que trata de temas afins, ligado. É belíssimo esse filme. Então esse filme, Jair, ele é com Kevin Costner, que representa o Daryl, que é um médico muito competente, mas após a sua esposa Emily, que é a Susana Thompson, médica da Cruz Vermelha, ser dada como morta em um acidente na selva venezuelana, o Daryl, ele mergulha em um trabalho desesperadamente, buscando em vão deixar de sentir a dor que o atormenta, da saudade. Este médico ateu não acredita em coisas abstratas, muito menos em vida após a morte. Veja bem, em 6 meses após a tragédia, o corpo de Emily ainda não era encontrado. O João estava transtornado. Então o filme corre nesse trajeto, e as lembranças de Emily estão por toda parte. Entre elas, imagens de libélulas, que era um talismã que era uma marca de nascença que havia no corpo, no ombro da Emily. Uma noite, sozinho em casa, Joe fica assombrado, como era chamado Daryl, né? Fica assombrado, coisas começam a cair, crianças que ele nunca havia visto antes passam a lhe dar mensagens que supostamente seriam de Emily. Então ele começa a investigar esses fenômenos, convencido de que Emily quer transmitir uma mensagem. E o epílogo, que a gente não pode contar, porque a gente está fazendo, desfazendo a indicação, o epílogo é surpreendente e belo. Deixa pelo menos, e deixa pelo menos dois ensinamentos, duas mensagens importantes para todos nós. Primeiro, que a comunicação espírita só se dá quando é realmente necessária e útil. E a segunda é que encarar de frente a morte ou a separação de um ente querido pode trazer mudanças ou renovações para quem fica. Então, essas mensagens que a gente conseguiu captar, e a Fátima também conseguiu e passou para a gente, e que eu acho que é realmente uma mensagem importante para nossas vidas. O Mistério da Libélula. O Mistério da Libélula. Está aí, não tem no cinema, mas se aloca facilmente aí em qualquer locadora. É um filme clássico aí, muito conhecido, foi show de bilheteria. Com certeza. O nosso abraço, Fátima Fontes, que não está conosco hoje aqui ao vivo, mas nos envia sempre o seu trabalho, participa diretamente e às vezes indiretamente. Então, um abraço para Fátima Fontes e também para Pedro Alves, que não está conosco por motivos profissionais. Se eles estiverem ouvindo, um abraço no coração deles. E eu queria mandar um abraço também para o esposo da Fátima, que está viajando para São Paulo, que é o Lincoln. Ela é. O Lincoln, né? Lincoln, meu abraço também ao Lincoln, né? Um grande colaborador, uma grande persona, né? Grande criatura humana, né? E que nós estamos aqui vibrando em Jesus para que tudo corra muito bem para você, viu, Lincoln? Um abraço para você e fé em Jesus que a gente chega lá, ok? Que Jesus anunciou. Entrevista. Engenheiro aposentado do Ministério dos Transportes, abutando no movimento espírita paraibano desde 1963, no Centro Espírita Viana de Carvalho e na Federação Espírita Paraibana durante o período de 67 a 72, ele é muito requisitado nos meios espíritas para palestra. É muito notabilizado pelos trabalhos de regressão de memória, transcomunicação instrumental e radiestesia. Estamos falando do Dr. Joaquim Silveira, que nos honra com a sua presença aqui em nosso estúdio. Bom dia, Dr. Joaquim Silveira. Bom dia e muita paz para todos. Nós vamos começar a conversar vamos chamá-lo Joaquim Silveira, porque o doutor, a gente sabe que nos meios espíritas não existe, não é, essa referência, né? Colocamos aqui para o público, porque realmente é o currículo do Joaquim Silveira, e ele, acima de tudo, é um grande amigo e um grande irmão. E vamos falar um pouco do que vem a ser esse trabalho que ele faz no movimento espírita paraibano. Que, primeiramente, ele vem falar de vários motivos, e principalmente ele vem falar de meditação. Tá? Mas antes de falar de meditação, vamos explorar essa mente, essa inteligência que é o doutor Joaquim Silveira, que ele sabe de muita coisa, e esses assuntos são muito palpitantes. Antes de entrar na meditação, vamos perguntar ao Joaquim Silveira o que é que vem a ser regressão de memória. Regressão de memória é uma terapia de retorno a vidas passadas. Eu comecei com esse caminho por acaso. Meu filho tinha 7 anos de idade e estava com a dor ciática, e o médico não estava tendo êxito no trabalho de cura. Então ele, com 7 anos de idade, chegou para mim e disse: pai, me bote para dormir. Ele deitou-se no chão. Eu mandei dormir, ele dormiu. E começou a falar. E disse que tinha vindo de outro planeta, há muitos e muitos tempos atrás. Lá ele era cientista, E numa guerra de destruição, quase que toda a civilização lá foi dizimada e eles vieram para aqui, para o nosso planeta. Então ele disse que se viu no Polo Norte, para uma criança de 7 anos, se viu no Polo Norte, no gelo, pescando através do gelo e comendo aquela carne crua. Aí de repente ele passou, que ele chamou de Jutlândia. Eu parei um pouco, fui na enciclopédia, Jutlândia, atual Dinamarca. Então ele descrevia nessa comunicação em transe, não é de única, mas... Com 7 anos de idade. De 7 anos de idade. Ficou lá, e era filho de pescadores que dominavam aquela região, e o pai era o chefe, saiu para pescar, e demoravam 4, 5 dias no mar, e ele ficou tomando conta da tribo. Um jovem cometeu um roubo qualquer lá, ele mandou ele cortar a perna do jovem. Mais tarde ele se viu no Japão, na escola militar, fazendo treinamento de luta com espada, e foi ferido na perna. Isso na mesma encarnação ou na... Outras. Aí ele começou a contar... Para chegar naquele problema. Para chegar nas dores ciáticas. Até chegar lá. Que interessante. 7 anos de idade. Uhum. Então lá no Japão, ele treinando espada, foi ferido na coxa e deu gangrena e a perna foi amputada. Quando ele despertou, não sentia mais dores. Uhum. Mas o que é que ele precisava? Trazer do seu inconsciente as lembranças de todas as causas que estavam afligindo a vida dele atual. Aí o senhor percebeu que nesse processo o ajudou. Ele deixou de sentir essas dores? Ele sentiu? Se levantou e nunca mais reclamou de dor nenhuma. Aí o senhor começou a pesquisar. Já comecei a pesquisar sobre esse o que aconteceu, né? É. Que tipo de coisa aconteceu entre o senhor e o seu filho. Certo. Então, mas antes, esse foi o fato que deu origem a tudo isso. Antes, eu morava em Tambauzinho, minha casa tinha um terraço. E ele estava sentado olhando para o sol. E eu disse: meu filho, não olhe para o sol, que faz mal à vista. Ele com 5 anos olhou para mim, de onde eu vim tinha 2. Mas de onde eu vim tinha 2 sóis. Uhum. Então eu não atribuía a regressão a coisa nenhuma, né? Uhum. Ele já falava coisas. E a coisa do passado assim, né? Fantástico, completamente. Incríveis. Aí depois eu troquei minha casa num apartamento ali em Tambaú. E de repente a gente fazendo o evangelho no lar, ele olhando absorto assim em direção ao mar, disse: aquilo é que é o mar. Que idade ele tinha? Agora já engenheiro, né? Sim. Engenheiro. Já. Não era ele. Aí ele já era uma entidade incorporada. Já adulto. Aquilo é que é o mar. Ele disse: é. Então ele levantou-se e foi lá, ficou na sacada do prédio olhando para o mar. Aí olhou para mim: interessante o mar. E eu perguntei: e o irmão vivia onde? Ele disse: No Himalaia. É, realmente. Não tem nem... Como explicar isso? Nem, né? Referencial, não é? Então, você ouvinte está vendo que a história, a vida do nosso entrevistado, o Joaquim Silveira, é cheia de fatos que realmente são fortes, porque aconteceu com seu filho, acontece, né, quer dizer, vem acontecendo na sua vida. Então, eu gostaria que o senhor dissesse para o ouvinte... a regressão de memória, qual é a utilidade dela? Porque nós falamos, veja bem, espiritismo é uma coisa, regressão de memória é outra. Nós não podemos descartar a eficácia, o bem, a utilidade da regressão de memória. Porém, dizendo a você, ouvinte, que na casa espírita você não vai encontrar regressão de memória, porque não faz parte da doutrina espírita a regressão de memória. Contudo, nós podemos dizer do bem que ela pode fazer. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Tem pessoas que têm assim problemas de relacionamento dentro do lar, pais e filhos, né? Irmãos, e muitas vezes se tornam realmente aquela, né, rixa, né? Rixa antiga mesmo. Como é que o senhor explica existe condições da regressão de memória ajudar nesses... O primeiro passo não seria regressão de memória. É uma exceção, último caso. Sim. No caso, era um trabalho de meditação para corrigir os traumas de vidas passadas. Edgar Cayce doutrina que as causas de vidas anteriores são kármicas e elas não são incuráveis. E ele mesmo diz, tanto que Jesus curou a tantos. Elas são curáveis no momento em que você adquire a condição interior de retorno e compreensão daquelas causas e ela passa a fazer parte do seu consciente. Por que do seu consciente? Porque nós temos três aspectos na nossa vida. Está na introdução do Livro dos Espíritos. Nós temos um corpo vital, comum às plantas, aos animais e aos homens. Nós temos um corpo intelectual, é o corpo mental, comum aos animais e aos homens. E temos um corpo, um corpo espírita, que o homem ainda vai despertar e vai demorar muito a chegar lá. Nesse caso aí, doutor Joaquim Silveira, quando a pessoa tem essas disparidades de relacionamento e não entende a causa, por exemplo, eu já tive a oportunidade de a pessoa dizer para mim, Jair, eu amo meu pai, eu reconheço que ele é meu pai, o sacrifício, o esforço que ele faz por mim e tal, agora eu não sei porque eu sei que devo amar, mas existe uma repulsa. Este homem para mim é como se fosse um inimigo. E eu sei que não devo cultuar isso aí, nem cultivar isso aí, nem alimentar isso aí. Como é que a regressão pode ajudar nesse caso? Primeiramente é tentar explicar através da meditação. Não há tanta necessidade de fazer regressão. Através da meditação se chega. Por exemplo, minha cunhada ficou cega. Pode contar. E nós tentamos através da meditação e não conseguimos resolver esse problema. Então partimos para uma regressão a vidas passadas. Ela entrou em transe e foi diretamente às civilizações bem anteriores ao tempo de Cristo. E lá se viu, numa dessas civilizações, como mercadora de escravos. E o trabalho dela consistia em cegar os remadores. Com a barra de ferro, ela esquentava e cegava todos os remadores para que eles não pudessem fugir. Continuassem remando como cegos. Pois quando ela voltou a si, a cegueira desapareceu. Quer dizer, era o medo inconsciente do mal que causaram no passado a tantos. Quer dizer que o nosso inconsciente, ele registra todos os fatos marcantes das nossas vidas anteriores. Bons e maus. Bons e maus. E pode prejudicar na vida atual? Foi o caso que eu contei da minha cunhada, ficou cega. E hoje enxerga. Hoje enxerga. Ainda. Baseado nisso, a gente sabe que a psicoterapia utiliza a entrar, os psicólogos, os psiquiatras, a psicanálise, entrar no inconsciente, ou no subconsciente, né, na parte mais profunda do nosso ser, através de uma forma consciente. A meditação e a regressão seria entrar também nesse mesmo, vamos dizer assim, nesse mesmo oceano que a gente está ainda não conhecer, porque a gente vive no mundo da racionalidade. Então seria a meditação e a regressão entraria nessa mesma região de uma forma diferente, doutor? A regressão vai às vidas passadas buscar as causas daqueles fenômenos. Mas pessoas mais esclarecidas, o correto é a meditação. E o que é que vence a meditação? Vou chegar lá. Por que a meditação? Vamos à lenda de Adão e Eva, né? Aqui não é uma lenda. Caim e Abel só tinham dois filhos, Caim e Abel. Caim mata Abel e vai para a cidade de Nod e lá descasa casa. Como é que só tinham os dois? Exato. Mas a lenda de Caim e Abel é um problema psíquico. O que é? É um problema psíquico? Um simbolismo do problema psíquico. O que é que significa isso? Nós temos o corpo físico com seu intelecto, a inteligência humana, que morre com o corpo. E nós temos um corpo mental que sobrevive ao corpo. Entendeu? E temos o espírito. Então qual é o trabalho da meditação? É fazer despertar o Abel dentro de nós. Nós nos tornamos conscientes na consciência profunda. consciente na consciência profunda. Consciência profunda. É. Na consciência da mente. Quer dizer, Caim, que é a razão, mata o inconsciente, é isso a mensagem? É, a mensagem é essa. Caim matou Abel, que é o inconsciente. Como? Tornou-se inconsciente. Porque você, quando desenvolveu, nós todos, quando desenvolvemos, que partimos desde os animais primitivos, que começou a desenvolver a inteligência, se empolgou tanto com a vida humana, com a vida material e a pesquisa e o trabalho que desenvolveu, que desprezou o inconsciente, onde lá tudo estava gravado. Então a meditação consiste nisso. A meditação é falar com Deus. E onde é que está Deus? Dentro de nós, que é o nosso espírito. Agora eu pergunto, como é que nós fazemos para meditar? Porque quando se fala em meditação, muita gente diz assim, mas o que é meditar? Como fazer para meditar? O senhor pode dar uma explicação para nós? Quando Jesus disse, quando quiseres orar, recolhe-te ao teu quarto, trancada a porta, orai assim. Não foi isso que ele falou? Não mandou falar para ninguém. Não precisa falar alto, não. Trancar a porta, né? Não mandou falar para o povo. Você chega no centro, fulano, você levanta e faz a prece. Prece é uma oração que você pede. Meditação é a oração que você ouve, sente dentro de si. Então você desperta os seus poderes psíquicos. Que poderes são esses? Nós temos os 5 sentidos do corpo humano com o seu intelecto, e temos outros vários que a gente só tem acesso através da meditação. É o despertar da nossa consciência profunda, que é a alma vital. O que é que vem a ser isso? Essa casa, esse prédio, ele foi construído, não foi? Ele foi projetado. Com certeza. Quem projetou, botou numa planta, em desenho. Com certeza. Quem é ele? O arquiteto. Né? Isto. Vem o construtor, pega aquela planta e transforma em 3 dimensões. O resultado é a estrutura. Exato. Na natureza da evolução, tudo é em 3 dimensões constantemente. O espírito pensa. É o arquiteto. O corpo mental executa. É o construtor. O resultado é o nosso corpo. Corpo físico. Corpo físico gravado com aquelas experiências que nós vamos ter que passar. Olha, ouvinte, nós estamos falando aqui com o Dr. Joaquim Silveira. Ele é expert em regressão de memória, transcomunicação instrumental e radiestesia. Nós estamos falando sobre a meditação, que é a base da regressão de memória, segundo acabei de aprender com o Dr. Joaquim Silveira. Já estou começando a aprender, está vendo? Então, o que nós podemos fazer? Por exemplo, eu vou querer meditar hoje. Eu nunca meditei na minha vida. Eu faço prece, eu oro, eu rezo, tal, mas meditar mesmo eu nunca fiz. Como é que eu posso fazer para iniciar um trabalho de meditação e me tornar habitué em meditação? Quando a gente lê a Bíblia, nós aprendemos algo bem interessante. Um apóstolo pergunta a Jesus, por que para o povo tu contas histórias e para nós tu ensinas tudo? Lembram disso? O que é que ele responde? Eles vendo, não enxergam, ouvindo, não escutam. Não têm capacidade de ver e discernir, nem de ouvir e de entender. Mas aí está o ensino fundamental de Jesus. Quando Pedro pergunta isso, ele responde, acrescentai a vossa fé. Ora, acrescentai a vossa fé. Não se adquire a fé. Você evolui e vai acumulando o processo da fé. O que é a fé? A certeza das coisas que já se passaram e a esperança das que hão de vir. Quer dizer, a fé, nesse caso aí, é o resultado das experiências. Das experiências. Por exemplo, uma planta. Aí, voltando à minha pergunta, como é que eu faço? Hoje eu quero começar um trabalho de meditação. Sim, mas eu tenho que chegar. Quero fazer todos os dias. Eu tenho que como passar é que por isso para chegar lá. Está entendendo? Pelo que eu estou falando. Então, o que é que acontece? Quando você tem uma planta, ela produz uma semente e joga no solo, não germina? Com certeza. Aquela semente tem uma fé. Toda a experiência adquirida no passado da sua evolução, ela já aprendeu a fazer sozinha a semente. E assim o reino animal e tudo, entendeu? Então a fé é a certeza de tudo que fez na vida, porque está gravado no seu inconsciente. O segundo passo, conhece-te a ti mesmo, que é a virtude, né? Como é que eu vou falar para fora se eu não sei o que é que está dentro de mim? Né? Como é que eu vou falar de tudo do ser humano se eu não sei explicar nada dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus traumas, das minhas dúvidas, das minhas provações, das minhas expiações. Estou falando besteira. Uhum. Né? Então o primeiro passo é esse. Conhece, depois da fé, acrescenta a fé, o conhecimento de si mesmo. Uhum. Qual é o segundo passo? Quem leu a segunda epístola de Pedro aos Romanos? Uhum. Ciência. Se você não tem ciência, não adianta prosseguir na área que não vai compreender a causa. O segundo passo depois da ciência, qual é? Temperança. O que quer dizer temperança? Temperança, você pode fazer tudo, desde que seja dentro dos limites toleráveis do seu corpo humano. Você pode comer carne, pouco. Isso é temperança, a medida das coisas. Eu estou percebendo, doutor. Então agora nós podemos chegar na meditação. A temperança vem o quê? A paciência. Né? Da paciência vem a piedade. Não falou em Deus ainda. Da piedade vem o amor fraternal. O último passo é a caridade. Quer dizer, ninguém faz caridade porque não conhece nada disso. Então em que consiste a meditação? Consiste em você entrar em sintonia com a rádio. Você vai ligar a sua rádio, você sintoniza a 1280 kHz. Que é o daqui, né? Isto. Você, para meditar, você vai sintonizar. Você vai sintonizar o seu intelecto, a sua mente física, com a sua alma mental. Então você sintonizou, você está meditando, você está resgatando o passado que você destruiu. Sim. Mas me perdoe me interromper, que a gente. Eu estou assim, fazendo o papel de um ouvinte, que o ouvinte. E um ouvinte aflito, porque eu estou querendo compreender, estou querendo aprender. E o tempo é muito curto aqui, não é? Como é que eu faria? Eu sei que tem esse espaço, tem a fé, não é? Tem a temperança, não é? Tem a experiência. Pronto, eu vou chegar lá agora. Aí, como é que eu faço? Pronto. Se eu quero. Então você quer uma técnica de como começar a meditar? Isto. Entra no teu quarto em silêncio, relaxa o teu corpo. Como disse Jesus. Jesus diz tudo. A gente que não entende as coisas. Reduz tudo. Relaxa. Primeiro teste de relaxamento. O braço sobe, você não está exercendo nenhum esforço físico no seu corpo. Isso é o relaxamento. Você se deixou liberar de toda a força física, de todo o instrumento que o seu corpo lhe permite, para que a sua mente fique mais livre. Para quem não está vendo, seria um relaxamento físico muscular mesmo, né? Muscular mesmo. Você tá relaxar, solta braço, perna e tudo. Aí não pense em nada. Procura não pensar em nada? Nada, não pense em nada. Como é que eu consigo não pensar em nada? Você não pensa em nada, você vai sentir. Ao momento que você está sentindo, você não está trazendo nada de fora para interferir no seu cérebro. Então você começa a pensar certo. Ela começa a sentir o quê? Você começa a sentir uma paz interior, você vai fechar os olhos. Entendeu? Então, mas você tem que ter um conhecimento de como é. É uma técnica, né? É uma técnica. Você tem que ter um conhecimento de como é esse corpo que você quer falar com ele, o corpo mental. Então, certo, o corpo mental, ele é formado totalmente de neurotransmissores. Em 1911, o médio Edgar Cayce disse ao futuro presidente dos Estados Unidos: antes que termine o século, a ciência humana vai descobrir o corpo mental. Foi descoberto em 1998 na Universidade de Harvard. E qualquer pessoa aqui pode ver. Se você botar a mão contra a parede, você se concentra e daqui a pouco você está vendo aquela luzinha fluorescente irradiando do teu corpo todo. Esse aqui é o corpo mental. Sim. É a aura que chamam os religiosos, né? É o duplo etérico que falam os hindus. Então é esse corpo que a gente tem que estar em contato com ele. Nós desprezamos, matamos Abel. Então através dessa meditação você vai liberando as suas energias físicas e deixando elas adormecidas. Então esse corpo mental é que vai começar a te ajudar a chegar ao espírito. Ele é composto de neurotransmissores e tem 7 pontos fundamentais, e ele alimenta constantemente o corpo físico dessa energia para mantê-lo vivo. São o que os hindus chamam de chakras. Chakras. Aí eu entendo, porque eu já estudei os chakras. Mas, Islan, que é uma pergunta que eu vou fazer? Não, a gente tem que aproveitar esse vasto conhecimento do nosso irmão, que tentando colocá-lo nas situações atuais, porque isso é um conhecimento até, diria até, é bem profundo, e o Espiritismo trabalha com isso também, quando fala, eu estava vendo Divaldo Franco falando da psicologia, que através de Joana de Ângeles, ele entra nessa parte dos estudos, também falaria de Augusto Cury, que é um escritor que está tentando fazer esse link entre que seria o autoconhecimento, de fato, né? É o que se um assunto do momento, né, Eduardo? Porque eu acho que o senhor já fala disso há muito tempo, e os hindus já falam disso há muito tempo, do autoconhecimento, da meditação. E parece-me que é uma coisa que tenta hoje fazer novamente a aproximação entre o pensamento racional científico e o autoconhecimento, a meditação. Esses livros, o senhor tem conhecimento? Não sei se o senhor já leu algum livro. Já li tudo sobre isso. É, Augusto Cury, esses pensadores, o próprio Divaldo. Agora, como é que o senhor vê essa questão dessa busca atual? Pensando, tentando dar uma conotação. Então, como a gente diz, ver de longe e ver como é que está caminhando a humanidade nesse sentido. É a tentativa dos espíritos, eles não vão forçar nada em ninguém. Eles vão tentar transmitir conhecimento para todos nós, para que a gente comece a fazer a viagem interior, em busca lá do inconsciente, resgatar todo esse passado e botar ele para fora. Não foi à toa que Paulo, quando chegou na Bitínia, que ele foi pregar o evangelho para os chineses. Mas quando chegou na fronteira, quem apareceu diante dele mandou voltar? Cristo. Porque ia ensinar para o nosso vigário. Não é? Então ele ia para a China falar de quê? Do chakra. Para quem? Para quem já sabia. Então mandou ele voltar para o ocidente. E ele voltou, e ele está lá nas suas cartas, em Atos dos Apóstolos. Ele voltou e foi pregar na Europa. Porque não adiantava ele pregar no povo chinês, hindu, que já sabia de tudo. É verdade, é lançar pérolas aos porcos, né? Então, chovendo molhado, melhor dizendo. Então, olha, nós estamos falando com o Dr. Joaquim Silveira a respeito de meditação, regressão de memória, transcomunicação instrumental e radiestesia. O senhor, mudando um pouquinho do assunto de meditação, vamos agora para a radiestesia. O que vem a ser radiestesia? Radiestesia. Em 1967, o engenheiro Shebner, da Universidade de Stanford, na Califórnia, ele tinha uma granja próxima à universidade e constantemente essa granja era assaltada. O que é que ele fez, então? Ele instalou um sistema eletrônico em torno de denduendos, que são árvores da Califórnia, e que se qualquer pessoa passasse ali, o instrumento disparava, como tem segurança hoje nos prédios, né? E despertava o telefone na universidade. Então, outros professores resolveram perguntar a ele, por que é que a gente não tenta, então, se as plantas transmitem isso quando alguém passou lá, por que é que a gente não procura saber se as plantas sentem o íntimo das pessoas? Então eles começaram com a seguinte experiência: trouxeram lenhadores. Os lenhadores passavam e o aparelho se disparava com muita violência. Trouxeram um jardineiro, passou e não disparou. Por quê? Porque a planta sentia o amor que o jardineiro tinha a elas. Entenderam? Interessante. Então, radiestesia é essa sintonia que nós temos com tudo que é vivo e com todas as coisas inanimadas da natureza. Nós pegamos essa radiação. Olha, eu sou neto de judeus do lado paterno e materno. E radiestesia para nós é comum. Meu pai era engenheiro também, e quando foi trabalhar na construção da barragem de Curema, ele levou a sua varinha, a mesma vara de Moisés. Aqui não tem nada de que Deus mandou. Buscar água. Para buscar água. Ele saía com a varinha aqui, os outros cavando buraco. Quando a varinha balançava, ele parava. Pode parar, pode cavar aqui, tem água. Realmente isso é experiência, isso é radiestesia, né? Agora, em que a radiestesia pode ajudar o ser humano e a sociedade atual? Isso que nós falamos aqui em relação a médium que se serve nos Estados Unidos para os policiais desvendarem crimes, tem a ver com radiestesia? É exatamente a radiestesia, ela capta aquelas vibrações. Por exemplo, eu tenho um pêndulo radiestésico. Com esse pêndulo, nós temos um jardim lá no prédio, eu sou o síndico do prédio. O pessoal reclamava lá que tinha que mudar o jardim, arrancar tudo e jogar fora, que aquelas plantas não estavam, já estavam mortas. Não estavam produzindo flores. Sei. Então eu peguei o pêndulo, fiquei sobre as plantas e perguntei se a água que nós estávamos colocando no jardim, nas raízes, estava ajudando a elas. Sim. O pêndulo respondeu que não. Entendo. Aí o senhor teve uma resposta. Aí tive uma resposta através da radiestesia, que aquilo que nós estávamos fazendo para aquele tipo de planta não interessava. Não era interessante. Aí eu perguntei, eu devo então aguar vocês com uma chuva que vem lá de cima. Sim. Aí comecei a aguar, eu mesmo. Sim. Todo dia eu me levanto, vou aguar as plantas. Tá cheio de flores. Quer dizer, elas voltaram a sorrir. É. Que beleza. Olha, nós temos um ouvinte na linha. Essa ouvinte, ela está sempre conosco. Cativa. Ela nos cativa e também, com certeza, nós a cativamos, com certeza. E ela vai querer participar aqui com o senhor. Bom dia mesmo. Bom dia a todos que aí estão fazendo o programa. E é um assunto muito importante. É a dona Rô. Apesar de eu sou católica, família católica, de um aprendizado muito forte até, mas eu sou daquelas pessoas que eu não por causa de uma, não vou duvidar, não vou fechar meus olhos e achar que não existe. As coisas existem. E aí, nessa sua explanação, eu queria tirar uma dúvida. Isso aconteceu comigo há muitos anos, que eu morei a primeira vez aqui na Paraíba, morava no Ingá, e papai morreu. Mas eu ainda não sabia. Nós ainda não sabíamos nada. E eu estava sozinha em casa, sentada numa mesa da sala, e em cima da minha cabeça tinha uma lâmpada acesa. Era a única lâmpada que eu tinha deixado acesa. Eu estava na mesa, revendo uns papéis, e de repente surgiu assim a foto de meu pai na minha mão. E eu me perguntei, meu pai, o senhor não me dá notícia, o que está acontecendo, o senhor melhorou, será que ele melhorou? Eu me perguntando a mim, será que você melhorou, papai? E a lâmpada que estava acima da minha cabeça apagou. Eu não preciso dizer para vocês o pavor que eu senti. Eu sozinha em casa, né, meu esposo tinha saído, e eu aquela coisa que a luz apagou naquele instante que eu fiz a pergunta. Tanto é, mas eu tive coragem, me levantei, aquelas lâmpadas antigas, com aquele pininho do lado que a gente vira, né, uma instalação primária, e eu me levantei com os olhos fechados, consegui pegar a lâmpada, e em seguida achei o pinozinho, e ele tinha desvirado sozinho, como que alguém tivesse virado para apagar a lâmpada. E isso, quando foi no dia seguinte, eu tive a visão de meu pai. Ele passou pelo meio da casa, vestido de gaúcho, mas ele não era gaúcho, ele era português, mas ele gostava tanto dos gaúchos. E ele estava vestido de gaúcho, com aquelas botas, com aquele lenço vermelho do lado, e atravessou a casa. Eu corri atrás dele, e ele atravessou a parede dos fundos da casa. Aí eu tive certeza que papai tinha morrido. Eu tenho essas coisas de vez em quando. Quando foi ontem, de madrugada, eu pensando numa certa pessoa, levantando em casa, pensando numa certa pessoa que está enferma, as lâmpadas apagaram. E eu me lembrei do meu pai, estou nervosa aqui. A senhora é portadora da mediunidade chamada de psicocinésia. Ele se utilizou para demonstrar e provar a senhora que estava ali presente. Ele mesmo desligou a luz utilizando a energia que emana do seu corpo etérico. Esse que nós falamos há pouco tempo, que é o corpo mental. Esse sinal, não é? É, deu uma prova à senhora que estava ali, não tinha que se preocupar mais com nada. Porque eu perguntei e no mesmo instante ela estalou, ela apagou. E eu, quando acendi, eu vi que tinha virado, né? Aquele pinozinho tinha virado. Mesmo. Ele usou a energia do seu corpo mental e desligou a lâmpada. Foi só isso. E essa madrugada eu tive a mesma sensação, me pensando numa pessoa e as lâmpadas apagaram no mesmo instante. Mas eu fui no botão na parede e acendi novamente. Não foi erro nenhum, não foi? Pois é, a senhora até acendeu. Isso alguma vez aconteceu comigo. Eu estava com a dengue, estava programado para falar no Centro Espírita Leopoldo Cirne. E eu estava com um gravador ouvindo uma mensagem americana. Aí de repente parou a mensagem e surgiu. Eu não ia para o centro por causa da dengue. Aí surgiu uma voz: você tem compromisso. Eu com aquela febre, aquela dor de cabeça enorme, me levantei, fui e fiz a palestra no Leopoldo Signo. Quando voltei, que desci ali pela Rui Carneiro para entrar para onde eu estava morando, eu fiquei muito tonto, com dor de cabeça, e parei o carro em frente à 10ª delegacia. Veio lá o delegado, um agente, perguntei o que eu estava sentindo. Eu disse, não estou conseguindo levar o carro. Me levaram em casa. Quando eu cheguei, me lembrei daquela transcomunicação, né? Aí liguei o gravador e perguntei, você me enganou? Aí respondeu, lamento. Lamento. Lamento. Me enganou. De qualquer maneira, senhor, quer dizer, o que eu estava pensando é uma realidade. E justamente o que eu pensei hoje à noite, essa madrugada que eu fiquei pensando, e a lâmpada apagou em seguida, também pode ser outro aviso, não é isso? É outro aviso dizendo que ele está vivo, feliz e trabalhando. Ai, muito obrigada. E transmitindo alegria para a senhora, é só isso. Um bom dia para vocês. Bom dia. E um bom final de semana para vocês todos. Obrigada. Obrigadíssimo a dona Rô por participar do nosso programa e trazer uma contribuição super importante, né, que são os depoimentos da Nanângela. É isso aí, nosso programa Na Zona do Consolador, sempre enchendo o coração das pessoas de emoção, independente da sua crença, do que acredita. Então, dona Rô, muito obrigado. Olha, obrigado, dona Rô. E nós vamos aqui, tem um ouvinte na linha, mas quem está falando? Bom dia. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia mesmo, quem está falando? Como é que vai esse jovem? Graças a Deus, muito e nas bem. Nas ondas do Consolador estão cada vez mais altas. É isso aí. Quem está falando para o nosso público? Aqui fala uma alma do outro mundo. Professor Zé Raimundo, presidente da Federação Espírita Paraibana. É ele próprio. É ele próprio? É. Seja bem-vindo, professor Zé Raimundo. Nós estamos felizes com a sua participação. E nós gostaríamos, interrompendo um pouquinho aqui a entrevista com o doutor Joaquim Silveira, falar um pouco sobre os 93 anos da Federação Espírita Paraibana. Estaremos comemorando neste mês, não é verdade? Estaremos comemorando no dia 17, com a presença do confrade Divaldo Franco, fazendo um seminário com o título de Constelação Familiar, e todas as pessoas que participarem do seminário terão direito a escolher um livro, que será inicialmente Constelação Familiar e Iluminação Interior. Considerando que o público está tendo que o público está aceitando demais essa proposta, já estamos nos preparando para aumentar o número de livros, porque Constelação e Iluminação já está em fase de conclusão. Ou seja, aqueles que chegarem depois do término deste livro receberão outro. Raimundo, gostaria de saber como é que andam as inscrições, qual o valor dessa inscrição e como essas pessoas podem fazer a inscrição. As inscrições estão indo muito bem, já estão preocupados porque já ultrapassou mais de 300 inscrições e inicialmente a gente previa apenas 550. Então, a inscrição custa R$30, você participa das atividades. Da palestra no sábado à noite e participa do seminário domingo de manhã, tem direito a um livro e ainda mais haverá uma participação artista do companheiro Sibelius, que vai nos abrilhantar na abertura e outras atividades artísticas. Raimundo, esse pagamento de R$30, ele pode ser feito através de cartão? Pode ser feito no cartão até o dia. É? Até o dia. Qualquer cartão, né? Qualquer cartão. O cartão que nós trabalhamos lá para ser Visa, Master, né? Uhum. Esses dois cartões nós estamos fazendo. E ele pode ser feito pode ser dividido ou tem que ser... Foi dividido em até 3 vezes a partir de novembro. Só pagava uma em novembro, uma em dezembro e outra em janeiro. Sim. Agora, como já estamos na fase final, sim, né? E como nós vamos dar o livro, uhum, eu tenho a impressão que só pode ser feito agora numa vez, porque já estão no mês de janeiro. A vinda do Divaldo, esse evento, ele vai abrir a que horas e em que dia? A atividade começará às 19h30 na federação, com a participação... De que dia? 19 horas de do dia? Sábado. Do sábado. É, quer dizer, a palestra de aniversário será 19h30 no sábado. Porque, essa palestra, nós vamos deixar a participação pública. Quer dizer que do sábado à noite a entrada vai ser franca? Vai ser a entrada franca, a pessoa assiste. E no seminário é que nós vamos, só entra quem fizer a inscrição. Ah, entendi. Então, deixe-me esclarecer aqui para o ouvinte. O ouvinte poderá assistir à palestra de abertura do evento no sábado à noite, às 19h30. 19h30 começa às 20 horas. Às 19h30. Começa a palestra de Divaldo. Gratuitamente. Nós vamos ter a participação artística, alguma coisa. Certo. O histórico da federação que nós vamos fazer, o dia que foi fundado, por quem foi fundado, os encaminhamentos que o público precisa ter conhecimento dessa grande... Uhum. Oportunidade dos nossos 93 anos e às 20 horas aproximadamente começaremos a palestra de volta. Certo, então no sábado é gratuito, é palestra pública. Agora, no domingo, as pessoas que quiserem participar do seminário terão que fazer sua inscrição. Pode ser feito no sábado para à noite? O público compreender melhor, Jair. Sim. Sabendo que você faz um trabalho importante de esclarecimento a todo o público ouvinte do programa Nas Ondas do Consolador, queremos dizer que o livro, tanto um quanto o outro, tem o preço de capa de R$ 35,00. É, não é? E para nós ajudarmos a Mansão do Caminho e termos a chance de ter uma participação mais concludente... O que é a Mansão do Caminho para o público ouvinte? Como? O que é a Mansão do Caminho para o público? A Mansão do Caminho é uma instituição de beneficência existente em Salvador, que já emancipou mais de 950 menores que são entregues abandonados na mansão, cujo trabalho de educação hoje atende a 3 mil crianças na idade de 0 a 6 anos, além de todo um trabalho de educação também para o pessoal de 7 a 14, com profissionalização, com atividades várias de atendimento sociofamiliar no bairro Paulo da Lima, em Salvador. Divaldo faz esse trabalho como expositor espírita e médio de psicografia, cujas obras já foram traduzidas para 16 idiomas, e nós já estamos ultrapassando os 200 livros de psicografia de Divaldo Franco, através dos espíritos de Ana, de Joana de Ângeles, de Viana de Carvalho, Marco Prisco, Amélia Rodrigues e tantos outros. Todas essas obras e todo esse valor é todo destinado as obras assistenciais da Mansão do Caminho, e também o Divaldo, a Livraria Espírita Alvorada, repassa uma parte desses valores para as instituições que com ele trabalham em parceria. De tal forma que o livro que custaria 35, nós acertamos por 30, nós damos o livro, a pessoa colabora com a mansão, colabora com a federação e tem a participação. Participa de um seminário de alto nível na área da constelação familiar. Ah, muito bem. Bom, então, ouvinte, você está esclarecido a respeito desse evento. É um evento único. Quero dizer ainda, Jair, que há pessoas que fazem a inscrição e não querem o livro para apenas colaborar com a federação e com a Mansão do Caminho. Isso é muito bom, não é? Com o intuito de participação cooperativa. Isso é muito bom. Raimundo, os nossos microfones estão à sua disposição para suas considerações finais e para que você conclame aí o público, ouvinte do para esse evento. O público pessoense e o público paraibano esteja presente, porque a partir de um certo momento nós não teremos a chance de termos a presença do companheiro Divaldo Franco em face da exigência do movimento espírita internacional. A cada dia que passa, ele precisa viajar mais. Houve época em que ele passava aproximadamente 4 meses viajando no ano. Hoje, essa quantidade de viagem é muito maior. Ele já está passando em torno de 6 meses viajando em todos os 5 continentes, em todo o Brasil. Agora há pouco, esse mês de janeiro, por exemplo, ele já visitou todos os estados do Norte e agora começa no Nordeste, na Paraíba. Logo em seguida vai a Natal e assim por diante. Então é importante que o público espírita, o público espiritualista, O público católico, o público protestante tem a oportunidade de ouvir um mensageiro que tem a voz vinculada à mensagem de Jesus e vem contribuindo com o esclarecimento necessário a todas essas quase 11 mil conferências que proferiu no mundo desde 1947, que ele faz o trabalho de divulgação da mensagem de Jesus no mundo. Ok. Nós agradecemos ao Dr. José Raimundo de Lima, presidente da Federação Espírita Paraibana, por participar do nosso programa e desejar a todos vocês, dizer a vocês que não percam, porque realmente há um momento único do Divaldo Pereira Franco na Paraíba. E a Federação já está à disposição de todos, nos dois expedientes e também nas terças e quartas-feiras à noite, nas reuniões públicas, para atender aqueles que queiram se inscrever sem a preocupação da grande fila que naturalmente vai acontecer a partir de sábado na Federação. Nós temos certeza de que o nosso auditório vai ser pequeno para atender a quase 1000 pessoas que vai comparecer. Nós estamos pensando, inclusive, em estabelecer alguma coisa para aqueles que chegarem, porque nosso auditório tem um limite de sustentação. Então estamos pensando em criar uma chance de colocar uma outra maneira para atender aos que chegam de última hora. Ok, agradecemos ao professor Zé Raimundo de Lima pela participação e dizemos ao seu ouvinte que realmente é hora de você ouvir a mensagem vinculada a Jesus sobre a família. E nós precisamos muito disso, de fortalecer. Um abraço, Jair, muito bom dia para todos os ouvintes do programa A Voz do Consolador. E que tenham um bom início de semana com paz e saúde. Ok, obrigado. Nosso programa Nas Ondas do Consolador, aqui, ouvindo o professor Zé Raimundo falando sobre a palestra que acontecerá na próxima semana, sábado à noite, domingo de manhã, sobre a constelação familiar. É isso aí. Olha, ouvinte, nós agradecemos bastante por você estar conosco até esse momento. Nós estamos caminhando para o final do nosso programa e estamos aqui com o nosso convidado especial, o Dr. Joaquim Silveira, que ele falou a respeito de regressão, falou a respeito de radiestesia, falou a respeito de meditação. E nós teremos o Dr. Joaquim Silveira em outras oportunidades também aqui conosco, para falar mais a miúde sobre todos esses processos, porque realmente ele é um homem de bastante conhecimento profundo a respeito. Grande cabedal. E aí eu gostaria de passar a palavra ao professor... As considerações finais. Considerações finais para o nosso público. Temos apenas 4 minutos para encerrar o programa, e o senhor poderia fazer uma... considerações finais. Eu agradeço o convite. E quero deixar uma mensagem de paz, de amor, de tolerância para todos, porque eu sou vítima da intolerância religiosa há 43 anos e não compreendo por quê. Já tentei de todos os meios contornar isso, e eu perguntei uma vez no Rio de Janeiro, numa reunião de materialização, por que estava ocorrendo isso. Naquele tempo já faziam 20 anos, e a resposta que me deram nessa reunião de materialização foi a seguinte: atormentaste Moisés 40 anos no deserto e silenciaram. Quer dizer, para quem estuda a doutrina espírita sabe que depois de tantos milênios, agora que está saindo esse karma, eu tenho que suportar em silêncio, que não adianta procurar autoridade nenhuma que ninguém resolve. Então é verdade. Passo para vocês somente os ensinamentos de Gandhi: o amor no coração de um único homem é capaz de neutralizar o ódio no coração de milhões. Muita paz para todos. Linda a colocação essa de Gandhi, dada pelo Dr. Joaquim Silveira, a quem nós agradecemos por estar conosco nesta manhã, trazendo esses esclarecimentos, dizendo ao seu ouvinte que nós traremos o Dr. Joaquim Silveira em outras oportunidades para conversar conosco e com você. E queremos agradecer a equipe do programa, porque nós estamos a 2 minutos do final. Passar a palavra para a despedida do Islã Nascimento. Muito bem, muito obrigado pela audiência de todos os nossos ouvintes, e esperamos que no próximo domingo estejam aqui conosco. Eu gostaria de deixar uma mensagem, Jair, escrita por Augusto Cury, que já vimos comentado aqui, que é uma pessoa que trabalha com esse link inteligência emocional. E ele diz: Uma pessoa inteligente aprende com os seus erros. Uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. É isso aí. Nosso muito obrigado ao Marco Moura, aqui na técnica dando aquele show. E para também se despedir, a nossa amiga que voltou hoje, né? É assim, o retorno, né? De Olivia Ferraz. Mandando um beijo bem carinhoso para minha filha caçula, que faz aniversário hoje. Oh, parabéns para você. É, para Candy, Jair. Candy, né? Candy, um beijo, um abraço, parabéns para você. E também um abraço, fundo do meu coração, para todos os ouvintes da Rádio Senhalar, desejando um domingo com muita paz e luz. Até domingo, se Deus quiser, e Ele há de querer. E a você, ouvinte, o meu, um beijo no seu coração. Quer falar? Mandar um abraço, um parabéns também para Lucas, meu sobrinho, já que a gente pode mandar parabéns aí. Se ele estiver ouvindo aí lá em casa, um abração, feliz aniversário. Ok, para você, ouvinte, um beijo no seu coração. E domingo estaremos de volta com o programa Nas Ondas do Consolador. Um bom dia para todos, um bom domingo e que Jesus abençoe a toda a sua família, todo o seu lar. Muita paz para todos. Que podemos nos comunicar com outras. A Rádio Senhalá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.